nos aliança, joga fora. DJ Elias Concordiense, o DJ da unidade, tocando pra galera, porra. A gente terminou, ela tá gatinhando, é todo minuto, é videozinho rebolando. Meu coração não tá aguentando, eu fico ligando e ela não me atende. Tô aqui sozinho pensando na gente. Saudade daquele love quente. Meu coração não tá aguentando, eu fico ligando e ela não me atende. Tô aqui sozinho pensando na gente. Saudade daquele love quente.